terra. Cantam já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra. Cantam já hinos de vitória. Fazem sem vitória. Já.